Cara, o estilo mudou. O estilo mudou. Cara, o estilo mudou. O CD começou como um pop meio estranho. Depois mudou. E depois ficou assim, do jeito que está. Agora o meio rapzinho, o meio hip hop, o meio charme. Então, você tá aí ouvindo? Tá achando estranho? Pois eu tô muito. Por sinal, sou eu que tô cantando. As mudanças variam de acordo com meu humor. Mas como tudo foi feito em só uma noite, fica estranho. Meu humor é vacilante. Meu humor é vacilante. Ninguém sabe o que é o background. O background. O background. Ninguém sabe quais são os sons. As batidas, as músicas, o DJ, o que ele faz, o que ele canta, ele canta, ele canta, ele canta, ele canta, ele canta.